quer viver bem? Quem? Essa é pra quem quer viver bem? Quem? Essa é pra quem quer viver bem? Quem? Essa é pra quem quer viver bem? Quem? Essa é pra quem quer viver bem? Quem? Essa é pra quem quer viver bem? Quem? A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, asas pra voar, não depender de nada e de ninguém. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, brinde aos que se foram e aos que ficaram também. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, expandindo os horizontes, eu quero ir bem mais além. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, quem te vem, faz suas malas e me espera, meu bem. Flex, Rolex, vai além da grana, sem estresse, o que é viver bem. E além, tem um harém a seus pés, vou tratá-la bem. Deveria, se eu pudesse, escolheria viver de brisa, Miami pra Ibiza, Ibiza, Copenhague, Copenhague, Bali. O iate abastecido, um jato pra me levar pra longe se eu tiver deprimido. Uma casa na praia, à noite uma fogueira, de manhã mergulhando, à tarde na cachoeira. Longe do escritório, sem me importar com relógio. Se cê não sonha como eu, procura um consultório. Eu já tenho a receita, um mundo sem fronteira, sem suspeita. Todo mundo se respeita, as diferenças dos outros pra ir bem mais além. Ficar um pouco à toa, na boa, respeito os que tem. Um amor ao lado, faça o que cê gosta, encha a dispensa, deixa o blunt pronto e traz a Coca-Cola. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, asas pra voar, não depender de nada e de ninguém. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, brinde aos que se foram e aos que ficaram também. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, expandindo os horizontes, eu quero ir bem mais além. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, quem te vem, faz suas malas e me espera, meu bem. Acordei, enrolei, tomei banho, me lavei, fui pra rua, cansei das almas nuas, eu sei. Me mandei, eu liguei pros meus manos, convoquei. Hoje o rodízio é pela minha conta e eu já te falei. Fui perdendo a conta de quantas se fazem de tonta. Por isso minhas amizades não queimo que nem as pontas. Esquece as bad vibes, vamos descer pra praia. Manda ela tirar a calça jeans e pôr a mini saia. Eu pego o meu Air Jordan, coloco o meu New Era. Tantas flores pra minha mãe, parece primavera. Cansei de espera, quero a corrente, quero a pulseira. Corro pela minha gente, mas eu não falo de esteira. Eu não falo besteira, sei que o mundo não entende. Quero folga da vida, poder deitar na rede e relaxar. Mas agora não dá, o que é viver bem? Deixa eu voltar a trabalhar. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, asas pra voar, não depender de nada e de ninguém. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, brinde aos que se foram e aos que ficaram também. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, expandindo os horizontes, eu quero ir bem mais além. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, quem te vem, faz suas malas e me espera, meu bem. Viver bem, diz quem te quer também. Viver bem, diz quem te quer também. A vida boa, minha voz ecoa. A vida boa, minha voz ecoa. Então, viver bem, diz quem te quer também. Viver bem, diz quem te quer também. A vida boa, minha voz ecoa. A vida boa. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, asas pra voar, não depender de nada e de ninguém. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, brinde aos que se foram e aos que ficaram também. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, expandindo os horizontes, eu quero ir bem mais além. A vida boa, boa, a boa vida, vida, viver bem, quem te vem, faz suas malas e me espera, meu bem. We'll